já no próximo fim de semana, 13, 14 e 15 de maio, que se realiza em Travanca de Lagos, no concelho de Oliveira do Hospital, o Origens. Na quarta edição, o Festival Cultural, que celebra o viver rural através das artes, afirma-se como marca no concelho e na região. Começou com uma simples tarde de jogos tradicionais, mas naturalmente evoluiu para aquilo que é hoje um festival cultural. Assim é o Origens, uma iniciativa promovida pela Liga de Travanca de Lagos, que sob orientação de um grupo de jovens da localidade, tem valorizado o modo de vida das suas populações, transportando os visitantes para tempos idos e memórias quase perdidas. Tesouros que em cada ano são revisitados pelos jovens da Liga, que pretendem fazer do festival uma marca não só da freguesia, mas também do concelho e da região. E é já no próximo fim de semana que acontece a quarta edição do festival, com fotografia, pintura, música, teatro, gastronomia, artesanato e instalações, mostra animal e de alfaias agrícolas. A realização de uma tertúlia no sábado sobre o viver rural e de uma caminhada no domingo constituem as novidades do Origens, que reserva para a noite de sábado a participação dos grupos Os 4:30 e Charanga. Na tarde de domingo, reservada aos jogos tradicionais no recinto junto à escola primária da localidade, ainda esperada a participação de Fernando Meireles, entre outras iniciativas. Na antecipação a este certame, Pedro Marques, presidente da direção da Liga, considera que este será o ano de afirmação deste festival. Nosso objetivo principal será mesmo a afirmação do festival. Nós trabalhamos aficadamente um ano inteiro para estes três dias correrem o melhor possível e da melhor maneira para desenvolver o Origens e a marca Origens. Eu falar na marca porque nós estamos a tentar desenvolver o máximo o nome do Origens ligado à Liga de Melhoramentos e criar ao longo do ano, não só nestes três dias, que será o nosso objetivo principal para o ano que vem, mas divulgar o Origens sempre durante, ao longo do ano todo. Todos os eventos que nós façamos durante o ano terão a marca Origens, sejam exposição de pintura, workshops executados aqui no exterior, fotografia, pintura, gastronomia, que estamos a pensar desenvolver também trabalhos acerca disso, e o Origens será mesmo a marca principal para as pessoas começarem a decorar o nome. Queremos passar um bocadinho além fronteiras do nosso concelho para começar a divulgar mesmo o nome Origens, e para as pessoas se lembrarem que Travanca existe neste pontinho pequenino aqui do meio do país, está neste concelho que muitas vezes eu costumo dizer que está um bocadinho esquecido, porque abandonam-nos um bocado, e nós tentamos levar, através de hoje, levar um bocadinho o nome da nossa terra além fronteiras. Em mais um Origens, a Liga conta com a colaboração da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Graça Silva, vereadora da Cultura, considera peculiar a forma como o evento vai beber às tradições, não se envergonhando daquilo que são as origens, gentes e tradições. Graça Silva não tem dúvida de que o Origens já é uma marca de Travanca, reunindo requisitos para crescer. É peculiar este programa diversificado, não só no seu aspecto cultural, mas também pela forma como vai beber aquilo que são as tradições daqui da localidade e da freguesia e até mesmo do concelho. E é peculiar nesse sentido, porque não se envergonha daquilo que é as suas origens, as suas gentes, as suas tradições, e este cartaz cultural é de facto diferenciador das edições que nós conhecemos ou das iniciativas que nós conhecemos promovidas por outras associações ou por freguesias. E convido a todos a virem e a estarem neste fim de semana, de 13 a 15 de maio, aqui em Travanca de Lagos, junto à escola do primeiro ciclo de Travanca. A Liga de Travanca está mais uma vez de parabéns, e os seus jovens, que têm um grande orgulho naquilo que é a sua terra e que de facto se nota nesse cartaz que idealizam ao longo de um ano para poder ter aqui durante um fim de semana uma grande riqueza cultural, e que certamente vai ser do agrado de quem visita Travanca e de quem vem até Travanca para conhecer um bocadinho as suas origens. É o nome, é a marca de Travanca, é uma iniciativa que já é conhecida no concelho e na região e que tem todos os requisitos para poder ser uma marca crescente. Pelo terceiro ano consecutivo, a OGS21, Associação Cultural de Oliveira do Hospital, associa-se à organização do Origens. Nuno Santos, presidente desta associação, conta que este ano a parceria não se esgota na sugestão dos grupos musicais. Está também envolvida na organização da tertúlia sobre o viver rural. O OGS21 contribui com o seu sentido crítico, com a sua forma de estar e com o seu know-how mais ou menos nestas coisas. Principalmente começou, este ano não, mas começou basicamente com a animação musical, portanto com os concertos. Este é o terceiro ano que nós somos parceiros da Liga nisto, este sempre numa vertente musical, a sugerir, com projetos que se enquadram, portanto, conforme foi dito, nesta tradição, mas tradição que inove para o futuro, que preserve, mas que evolua na mesma. Este ano, pela primeira vez, fugimos também da tradição musical, para esta questão desta tertúlia. Foi um reto lançado pelo Tiago, portanto, a ideia já vem do ano passado, vai ser desenvolvida este ano, e que nós achamos que se enquadra perfeitamente. Portanto, somos uma associação cultural, a cultura não é só um conjunto de disciplinas técnicas, não é? Portanto, tem a ver aqui basicamente com a nossa identidade cultural, e vamos este ano reunir pessoas para ouvir o que é que elas têm a dizer, para contribuir também em termos da freguesia, do concelho, da região. Festival Cultural Origens, que já é uma marca no concelho e na região, que acontece já no próximo fim de semana em Travanca de Lagos. Na organização do Origens, a Liga conta ainda com o envolvimento da ADI, Junta de Freguesia de Travanca de Lagos.